juntos viajemos juntos nessa jornada ao coração. A noite se aproxima, feras estão por perto e o fogo do nosso acampamento se apagar. Mas se concordarem, divide a vigília noturna. Poderemos assim conservar nossas forças. O amanhã no caminho é longo e exaustos podemos. Avante, amigos, viajemos juntos nessa jornada ao coração. A noite se aproxima, feras estão por perto e o fogo do nosso acampamento se apagar. Mas se concordarem, divide a vigília noturna. Poderemos assim conservar nossas forças. Amanhã o caminho é longo e exaustos podemos ficar. Lindas canções tu contarás, histórias da paz. Que o nosso caminho seja comum por onde passarmos, atentos e com amor. Aprenderemos junto, ajudaremos junto, e chegaremos ao coração, ao coração, ao coração.